estamos tentando fazer. Ô, Robo, aí, quando vai ter acesso novamente lá na chácara lá? Pô, demorou, né, mano? Demorou. Muita correria, pouco dinheiro, mas é o seguinte, mano. Logo mais aí não vai ter só uma, com várias. É, mano, vou pros caras ser empregado também. Vai vendo quem tá chegando aí, mano. O DJ. E aí, beleza? Certo, nego? E aí, Jess? E aí, Jess? E aí, gordo? E aí, Maicão? Beleza? Certo. E aí, Robão? Certinho? E aí, Clé? Boa. Certo, então, graças a Deus. E aí, o que que pega? Lá, um abrejo pra vocês. E esse CD aí? É o trampo de vocês? Executou? Esse mesmo. Aí, vou dar uma olhada aí. Tá com a cabeça louca aí, meus, hein? Traz um copo pra mim aí. Aí, Jeff. Isso aí. Aí o CD dos caras. É, foi o que eu falei agora, né, mano? Tradição mesmo é o seguinte. Faz de qualidade. Né, tá ligado? Que os caras atrasaram muito. Muito pé atrás, né, mano? Mas aí, tem que correr aí, mano. Fazer tudo certinho. É mesmo? Mano, fato criminal não tá nem vendo. Tá nem vendo. Inclusive, nós fez um som que já fala tudo, mano. Olho gordo fica magro. Demorou.